E aí, turma, estamos gravando então aqui mais um podcast, só que dessa vez durante o dia. Agora para evitar que o pessoal diga que a minha voz parece uma coisa de cemitério. Hoje mais um teste, né? Porque eu consegui outro servidor para postar sem a mensagenzinha comercial, né? O tal do archive.org, archive.org, né? Como diria o Jaws. Ele vai servir para postar. Ele serve, né, para postar qualquer tipo de arquivos, vídeos, áudios ou qualquer coisa, desde que você seja o dono ou tenha permissão expressa. É claro que muita gente vai usar como está usando o Emule, mas enfim, o bom, eles querem que seja alguma coisa de domínio público, tá certo? Bom, só para deixar o pessoal um pouquinho revoltado, eu fiz uma descoberta hoje prestando atenção em conversa sobre HDs e cada vez mais os HDs aumentando a rotação. Aí eu descobri por que que as pessoas não voltam a funcionar depois que morrem, considerando o corpo como sendo uma máquina, um robô e muito avançado. A rotação por dos RPMs, né, do HD humano é muito rápido, então quando falta luz a primeira vez ele já arranha de uma forma irreversível, e é o que vai acontecer provavelmente com os computadores mais modernos. Daqui a pouco eles vão acelerar tanto a rotação que não vai se mais conseguir parar o HD a tempo quando sair uma energia elétrica, e já era. Bom, é isso aí por hoje. Eu fui nessa!